Yeah. Este é o Riff Service. Eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. E o Riff Service de hoje é dedicado a duplas. E vamos iniciar com uma sequência de baladas. E para começar o Riff Service, vamos ter Sweet and Lynch, projeto de Michael Sweet do Stryper e de George Lynch, de Lynch Mob e de Dokken, e do álbum Only to Rise, de ficar com a música Love Stays. Para vocês, Sweet and Lynch, Love Stays. Oh, so beautiful, like a dream of heaven. And you were sitting on a chair by the beautiful sight. You look so happy by the side of me. The long and hardest road that you have been walking through seems to be a level road when you look back. Sometimes our tracks just curve. E nesta sequência inicial de baladas, após Sweet and Lynch, ficamos com os japoneses Akira Kajayama e Takenori Shimayoma. E do álbum Into the Deep, ficamos com a música Mother. E terminamos a sequência com Bret Hart and Joe Bonamassa. E do álbum Black Coffee, ficamos com a música Soul on Fire. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter quatro nomes clássicos. E vamos iniciar com o projeto Whitford and St. Holmes. Estou a falar-vos de um projeto que junta Brad Whitford, dos Aerosmith, e Derek St. Holmes, que fez a sua carreira basicamente como vocalista da banda de Ted Nugent. E do álbum Reunion, vamos ficar com a música Hell is on Fire. Para vocês, Whitford and St. Holmes, Hell is on Fire. you're breaking me down. See, your best don't bother me. It doesn't mean a thing. It's like whiplash. December. I am alone now, gazing from my window to the streets below. I'm a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty. Friendship, friendship causes pain. It's laughter and it's love and I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. Após Whitford and St. Holmes, ficamos com o projeto Beauvoir and Free, que lançaram o álbum American Trash. E quem são Beauvoir and Free? São Jean Beauvoir e Mickey Free, que trabalharam juntos na banda Crown of Thorns. E do álbum American Trash, ficamos com a música Whiplash. Continuamos a sequência com Logan and Robertson, que foi um projeto de Oney Logan, dos Lynch Mob e de Rowan Robertson, passou por bandas como a banda de Dio, e os dois lançaram o álbum Revisited, e deste álbum ficamos com a música Winter. E terminamos esta sequência com uma dupla que dispensa apresentações, Shaw and Blades, Tommy Shaw e Jack Blades, que anteriormente tinham trabalhado juntos na banda Damn Yankees, e juntos Shaw and Blades lançaram o álbum Influence, e desse álbum ficamos com a música I Am a Rock. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três projetos que contam com Glenn Hughes como vocalista. E vamos iniciar com um projeto com dois vocalistas, Don Dokken e Glenn Hughes. Este projeto não lançou nada oficialmente e apenas algumas demos foram editadas. E da demo de 1991 vamos ficar com a música Distant Face. para vocês John Dokken e Glenn Hughes, Distant Face. When another world is calling you. E nesta sequência dedicada a Glenn Hughes, após Don Dokken and Glenn Hughes, ficamos com Hughes and Thrall. E do álbum Hughes and Thrall, que contava com Glenn Hughes e Pat Thrall, ficamos com a música Still the Night. E terminamos esta sequência com Hughes and Turner Project, projeto que reuniu Glenn Hughes e Jolene Turner. E do álbum HTP 2, ficamos com a música Hold On. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som ligeiramente mais pesado, ligeiramente mais hard and heavy. E vamos ficar com um projeto que reuniu o baixista Billy Lee's Gang e o vocalista Dougie White. Estou a falar-vos do álbum Visual Surveillance of Extremities. E deste álbum vamos ficar com a música Snake Eyes. Para vocês, Lee's Gang and White, Snake Eyes. We'll be right back. you want to hear. Is it thoughts? Is it feelings? Is it what you need? Can I make you feel good? It's just something that I thought that you'd like. In a world that's dying, oh, I can see you smiling. Can I do this for you? We'll be right back. to the ground, I start to cry. Is it real? Am I losing my mind? Forever lost in this masquerade. Take my hand, be my savior. To the ground, what do you then cry? We'll be right back. Após Liz Gang and White, ficamos com um projeto que reúne Tony Martin e Dario Moglio, o projeto Martin and Moglio. E do álbum The Cage 2, ficamos com a música Theater of Dreams. E terminamos esta sequência com o projeto Peel and Palha, projeto de Danny Peel e Kike Palha. E do álbum The Architect, ficamos com a música Freak Parade. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com dois nomes que dispensam apresentações, Jimmy Jamison e Jim Patrick, que trabalharam anteriormente no Survivor. E aqui reúnem-se para o projeto Jimmy Jamison and Jim Patrick. E do álbum Extra Moments, vamos ficar com a música Heart of a Woman. Para vocês, Jimmy Jamison e Jim Patrick, Heart of a Woman. You say your face can launch a thousand ships. I see your eyes, I taste your lips, and I'm sailing. Yeah, I'm sailing. If a mountain stood between us, I'd break it down into dust in an hour. Only love has got the power. You could wave your hand and seduce the sea. You could bring a storm cloud down to its knees, baby. Wars have been waged, wars have been saved. War for the heart of a woman. Like Mona Lisa, Joan of Arc, you shook me, girl, and from the start, there's nothing that I wouldn't do. Beyond my means to conquer lands beyond my dreams for you, baby. Oh, am I crazy to think that I could be the only one to feel your nights when day is done? Gotta tell me. Gotta tell me. I could charm the stars from the sky above. Buy for you the moon. If it bought me your love, baby. Wars have been waged, wars have been saved. All for the heart of a woman. have always hungered for. Now is our only chance, and if we don't look back, we'll be happy forever. We'll be right back. estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Jimmy Jameson e Jim Patrick, ficamos com o projeto Corin and Edmund, projeto que contava com Clive Corin e Goran Edmund, e esta dupla lançou o álbum Rock the Light. E deste álbum ficamos com a música Live on Love. E terminamos esta sequência de baladas com o projeto Frederiksen and Phillips, projeto que reúne Fergie Frederiksen e Ricky Phillips. Eles lançaram o álbum homónimo Frederiksen and Phillips e ficamos com a música Oh Diane. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um projeto muito mais recente, um projeto que reúne Doris Brundle e Lee Dunham. O projeto Eclética. E deste álbum Eclética vamos ficar com a música Retribution. Para vocês, Doris Brundle and Lee Dunham, Retribution. Doris Brandle and Lee Dunham, ficamos com Patrick and Shearer. Projeto que reúne Jim Patrick e o vocalista Mark Shearer. E deste projeto lançaram o álbum Risk Everything. E ficamos com a música Brand New Heart. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar a sequência, vamos ter outro projeto que conta com o vocalista Mark Shearer. Desta vez, um projeto com a guitarrista Jennifer Button, o projeto Shearer and Button, que lançou o ano passado o álbum Battle Zone. E deste álbum vamos ficar com a música Rough Diamond. Para vocês, Shearer and Button, Rough Diamond. Pauses in the but you're full of bad wiring. Dealt with worse things before you, so get up, go on. Body repair. Try to break my spirit still. You will take me down. Body repair. Take your best. Yeah. nesta sequência, com um hard rock mais melódico, após Shearer and Button, ficamos com um projeto que reúne Ted Pauley e Vic Rivera, o projeto Pauley and Rivera. E do álbum Only Human, ficamos com a música Fire at Will. E terminamos esta sequência com o projeto Ramos and Hugo, projeto que reúne o guitarrista Josh Ramos e o vocalista Hugo Valenti. E do álbum The Dream, ficamos com a música Tomorrow. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com o projeto Price and Sultan. Projeto que reúne Tommy Price, que fez parte de bandas como Scandal e da banda de Billy Idol, que se reuniu com Kazim Sultan, que fez parte dos Cheap Trick. E do projeto Price and Sultan saiu o álbum Lights On. E deste álbum ficamos com a música Reckless and Wild. Para vocês, Price and Sultan, Reckless and Wild.

nothing was left for chanting. Nothing was in our way. Remember the lonely nights in the telephone, comforting words to you when you're all alone. Always a hand to soothe you, always a word to move you. I never questioned why. Under the azure sky, and with this ring of gold, you'll love me until you die. Just hadn't noticed where all the time had gone. Abandoned my hopes and dreams, and I carried on. Now it's too late to save it. I guess you had better face it. I've come to say goodbye. Under the sky you hold me, under a blood red sky, and of the vow you told me, was it a total lie? Sequência de baladas após Price and Sultan, ficamos com um projeto que reúne Paul Sorrentino, que fez parte de bandas como Rough Cutt e Quiet Riot, e reúne Paul Sorrentino com Jeff Northrup, que fez parte de bandas como Cage e King Cobra. E do projeto Sorrentino and Northrup saiu o álbum Back on Track, e deste álbum ficamos com a música Everybody Can Fly. Terminamos esta sequência de baladas com o projeto que reúne dois ex-membros dos Asia. John Whitten e Jeff Dons, o projeto Whitten and Dons. E do álbum Icon 3 ficamos com a música Under the Sky. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E nesta sequência vamos ter só nomes grandes. E vamos iniciar com Paul Gilbert e Freddie Nelson. E do álbum United States vamos ficar com a música Girl from Omaha. Para vocês, Paul Gilbert and Freddie Nelson, Girl from Omaha. Instead you caused me pain. Dog! better day. You can hear my soul refrain. Educate, it's the only way. Feel the blood rush to my brain. I'm told é com Brian May e Eddie Van Halen que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Paul Gilbert e Freddie Nelson e ficamos com a música Girl from Omaha. Continuamos com o projeto que reuniu David Coverdale e Jimmy Page, o projeto Coverdale and Page, e ficamos com a música Over Now. Continuamos com o projeto que reuniu Tommy Iommi e Glenn Hughes nos inícios dos anos 2000 e ficamos com a música Dopamine, música retirada do álbum Fused. E terminamos com a música Starfleet de Brian May e Eddie Van Halen do projeto Starfleet Project. E é com Brian May e Eddie Van Halen que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! Tell me what you see in my eyes. They're the windows to my soul. If you could see into my heart, you know that's where you are. I know I'm not perfect, but neither are you. Time can heal our wounds, but we still have the scars. I know you can't see them, but they're deep inside. But at times there are things you cannot hide. And you're caught up in the moment of a beautiful life. It's never too late to make things right. You can't live with regrets. You know the past can't die. In these eyes you'll never fade. You've given me love. We have to live so many lives before we can get it right. There are days when I sit and wonder why. Surely there was another choice. I know I'm not perfect, but neither are you. Time can heal our wounds, but we still have the scars. I know you can't see them, but they're deep inside. But at times there are things you cannot hide. And you're caught up in the moment of a beautiful life. It's never too late to make things right. You can't live with regrets. You know the past can't die. In these eyes you'll never fade. Yeah. Can you tell me what you see in my eyes? They're the windows to my soul. Train. So I thought I'd take a minute just to share them again with you. But he never counted the cost. I felt his pain as he shared with me all that he